uma história antiga, já tão comum, que até fatiga. Foi um coração que não soube amar, nem soube guardar sua amada, uma joia dourada. O certo dia, quando o sol morria, vinha saber do fim daquele amor. Ela só pensava com pavor em quem lhe faz sofrer. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como dantes. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como dantes. Uma história antiga, já tão comum, que até fatiga. Foi um coração que não soube amar, nem soube guardar sua amada, uma joia dourada. Um certo dia, quando o sol morria, vinha saber do fim daquele amor. Ela só pensava com pavor em quem lhe faz sofrer. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como dantes. Vós que sois loucos amantes, hoje em dia não se vê amizade como dantes.